mais, e com eles tenho relações. São fiéis para toda a vida e não criam ilusões. Tenho amigos no mundo inteiro, no comércio e no social. Nem tudo é um mar de rosas, algumas correm mal. Gosto das relações humanas, na política costumo opinar. Ao povo português um conselho dou a cantar: entreguem-se às emoções e tenham relações, tenham relações. Vou-se bater nos corações e tenham relações, tenham relações. Entreguem-se às emoções e tenham relações, tenham relações. Quando te vejo, meu coração palpita, o meu corpo levita e nem sei o que fazer. Quando te vejo, o ar parece faltar, tudo sai do seu lugar e eu nem sei o que fazer. As pernas tremem, sinto a boca secar, por isso escuta bem o que te vou falar. Se tu me tocas, se tu me agarras, eu quero mais, quero mais. Quando te vejo, meu coração palpita, o meu corpo levita e nem sei o que fazer. Quando te vejo, o ar parece faltar, tudo sai do seu lugar e eu nem sei o que fazer. As pernas tremem, sinto a boca secar, por isso escuta bem o que te vou falar. Se tu me tocas, se tu me agarras, eu quero mais, quero mais. Boa tarde a todos! E lá estamos mais uma vez para outra emissão Portugal em Festa! Já vi mulheres bonitas da Austrália ao Japão, mas só como sempre, a melhor música portuguesa! Andei pela América e pelo Canadá, mas como a... Por isso que tiveram a ocasião de ouvir a minha emissão quarta-feira, ele trouxe a mala cheia de música nova de Portugal, mas cheinha, estava testinha, que não podia mais. E vão ter hoje mais possibilidade de ouvir muita música nova, então vamos lá, então. Tem um brilho do sol. Espero que está tudo porreiro por aí, que estão assim as 5 estrelas. A molhar português. Podem dançar, podem saltar, podem descansar, podem trabalhar junto-me com a minha música. E vamos lá, então. Tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. E estamos a ouvir os bons sons de Portugal, no último trabalho dos bons sons de Portugal, todos os sons de Portugal. Já vi mulher

vez e não vi mais bonito que o homem português. Olhei bem uma vez, duas e até três e não vi mais bonito que o homem português. Exagerada eu posso ser talvez, mas não vi mais bonito que o homem português. Pois corri mundo já tanta e tanta vez e não vi mais bonito que o homem português. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. E vamos lá até ao Minho agora com Cristiança, o imigrante. Os teus filhinhos, tua alma gêmea e os teus pais a chorar. Com sacrifício e esperança de um dia cá voltar. Oh, imigrante, há de voltar à tua terra natal. Há de cantar o hino nacional e regressar ao teu lindo Portugal. Oh, imigrante, há de voltar. Necessidade levou-te a emigrar. Do que valor do mundo fora sozinho a trabalhar. Mandas dinheiro, passou um mês e tu tanto trabalhaste. Para que a tua gente não chegue a passar aquilo que passaste. Oh, imigrante, há de voltar à tua terra natal. Há de cantar nacional e regressar ao teu lindo Portugal. Oh, imigrante, há de voltar à tua terra natal. Há de cantar o hino nacional, matar soldados do teu Portugal. Ai, como é que é, ai, como é que é. Novo trabalho do Miquel Acordeão. Ai, como é que é, como é que é. Miquel Acordeão.

Vasco nos vá deixar. Para as paradas para arriba, para as paradas para arriba, para as paradas para arriba. Que calor! Seguimos agora com Sana Carvalho. És meu dom, és meu dom. Ah, sim. Esta noite vai ser apenas para nós. Esta noite vai ser como se estivéssemos sós. Esta noite vai ser apenas para nós. Esta noite vai ser como se estivéssemos sós. Sinto o meu corpo tremer, sinto a minha alma gemer, sinto a temperatura subir, minha boca a tua pedir. Sinto-me enlouquecer quando começo a ver. Por isso, amor, quero apenas te dizer: esta noite vai ser apenas para nós. Esta noite vai ser como se estivéssemos sós. Esta noite vai ser apenas para nós. Esta noite vai ser como se estivéssemos sós. Agora com um artista que esteve há pouco connosco da festa do Santo Popular, Miquel Ferreira, que saiu o seu primeiro CD segunda-feira. Parabéns a ele por ter saído o primeiro CD. E vamos lá então com Lívia Lívia, Miquel Ferreira. Sur le toit de l'opéra, cacao et café, tu n'y résistes pas. Toi et moi, c'est ganache et biscuits mélangés. Toi et moi, c'est cuit de bonheur à pâtisser. Comme ça. tinha tão uma tamisê. Olivia, tua irmã sombra, uma tamisê. Olivia, qu'est-ce que tu attends? Uma ronda tisê. Olivia, tua irmã sombra, caramelisê. Olivia, Olivia, je n'ai qu'à moi dire si tu t'occupes pour toi. Olivia, Olivia, je n'ai qu'à moi dire et je fondrai comme ça. Olivia, Olivia, je n'ai qu'à moi dire si tu t'occupes pour toi. Olivia, Olivia, je n'ai qu'à moi dire et je fondrai comme ça. Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia, Olivia. E ficamos sempre com Miquel Ferreira. Fedam-se a vida. Trabalho, Carlos Pires, Elizabeth Castão, Xix, Elizabeth Castão, era música das férias, então vamos lá. Francês, boneco, casquete,